entregou por mim de forma única. Respondeu perguntas, tirou dúvidas, mudou minhas noites, sarou minhas dores, transformou em vida aquilo que era podre. Se entregou por mim de forma única. Respondeu perguntas, tirou dúvidas, mudou minhas noites, sarou minhas dores, transformou em vida aquilo que era podre. Só eu sei o quanto eu sofri estando afastado, agora ajoelhado dentro do meu quarto. Lhe falo, estava desapontado, frustrado. A impaciência custa caro, mas Jesus é o arquiteto especialista em reforma. Se doava, sem esperar nada em troca, semeou amor na terra da discriminação. Essa história é um convite à reflexão. Não usava influência para se manter no controle, seduzia plateias, conquistava seguidores, plantou sensibilidade na terra da intolerância. Suas palavras soaram como um eco de bomba. O mundo comemora seu nascimento, mas desconhece seu fascinante conhecimento. Regeu a orquestra sinfônica da sabedoria, derramou sobre mim um bálsamo pra vida. Se entregou por mim de forma única. Respondeu perguntas, tirou dúvidas, mudou minhas noites, sarou minhas dores, transformou em vida aquilo que era podre. Se entregou por mim de forma única. Respondeu perguntas, tirou dúvidas, mudou minhas noites, sarou minhas dores, transformou em vida aquilo que era podre. Morto de forma violenta por ferramentas que ele usava trabalhando na adolescência. Pregos roçavam as raízes nervosas do punho. Teve a sensibilidade desnuda em poucos segundos. Foi pregado na cruz sem anestesia. Vi nas suas feridas o ápice da dor física. Olhos inchados, corpo desidratado, desenhado por vários pontos hemorrágicos. Perdia sangue, mas não a dignidade. Na dor contraía os músculos da face toda trêmula. A musculatura da perna foi xingado, zombado, com risadas histéricas. Viveu no último grau um terremoto emocional. Nos amou primeiro, eu nunca vi nada igual. Quem sabe agora você me entenda. Minha salvação é muito cara pra ser posto à venda. Se entregou por mim de forma única. Respondeu perguntas, tirou dúvidas, mudou minhas noites, sarou minhas dores, transformou em vida aquilo que era podre. Se entregou por mim de forma única. Respondeu perguntas, tirou dúvidas, mudou minhas noites, sarou minhas dores, transformou em vida aquilo que era podre. Se entregou por mim de forma única. Respondeu perguntas, tirou dúvidas, mudou minhas noites, sarou minhas dores, transformou em vida aquilo que era podre. Se entregou por mim de forma única. Respondeu perguntas, tirou dúvidas, mudou minhas noites, sarou minhas dores, transformou em vida aquilo que era podre.